Nice Mix, falando de amor. Necessito estar contigo, quero ter-te ao meu redor. Nossos caminhos se cruzaram, novamente estou só. Você entrou em minha vida para me fazer feliz. Me feriu, me iludiu, é o destino, você diz. Tanto eu imaginei que seria o ideal. Enxuguei as minhas lágrimas, tentei ser tão racional. Eu queria acompanhar cada passo que tu der. Eu imploro seu perdão, ajoelho a seu pé. Eu me sinto em defesa, repleta de amor. Meu destino é seu lado, entenda por favor. Como o sangue que corre em minha pulsação, me laço feito teia, minha eterna paixão. Em seu braço adormeço, tu me deixa sonhar. No futuro tão lindo, consigo desenhar. E na letra da nossa expressiva canção, flutuar delirando de tanta emoção. Eu amo você, vou gritar para o mundo, como eu amo você. Tanto eu imaginei que seria o ideal. Enxuguei as minhas lágrimas, tentei ser tão racional. Eu queria acompanhar cada passo que tu der. Imploro seu perdão, ajoelho a seu pé. Eu me sinto em defesa, repleta de amor. Meu destino é seu lado, entenda por favor. Como o sangue que corre em minha pulsação, me laço feito teia, minha eterna paixão. Em seu braço adormeço, tu me deixa sonhar. Um futuro tão lindo, consigo desenhar. E na letra da nossa expressiva canção, flutuar delirando de tanta emoção. Eu me sinto em defesa, repleta de amor. Meu destino é seu lado, entenda por favor. Como o sangue que corre em minha possessão, me latou feito teia em eterna paixão. Meu eterno amor, tome meu coração. Eu amo.